tarde, caros colegas e convidados. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema a apresentação do Memorial Agostinho Neto. Isso foi um tema assim um pouco esporádico, digamos assim, mas os nossos apresentadores vão apimentar um pouco mais o tema. A apresentação será feita pela senhora Hilda Lemos e Carolina Mabelé, okay, que são do Memorial Agostinho Neto. Acho que depois a professora fará as suas apresentações e irá explicar qual é a função que exercem a nível do memorial. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença e o facto de terem aceito o convite, que é bastante oportuno nesse mês que estamos a comemorar, que chamamos o mês do Herói Nacional. Entretanto, sintam-se em casa. Na verdade, isso aqui será um bate-papo à volta daquilo que é um pouco a história de Agostinho Neto e também do memorial, que é agora um novo desafio. Mais uma vez, obrigada. Primeiro vamos fazer uma introdução, o que é o memorial. A partir do álbum? Não, o álbum mantém assim. Okay. Hoje também estávamos assim a ver tema, mas enfim. Bem, novamente, também em nome do Memorial Dr. António Agostinho Neto, queremos agradecer o convite. Esperamos sim que consigamos corresponder às vossas expectativas. Eu pessoal sou a Hilda Lemos, técnica do departamento de sarcófago, respondo também pela área de visitas. O Memorial Dr. António Agostinho Neto, digamos que é uma instituição pública que tem por objetivo imortalizar, divulgar a obra do Dr. António Agostinho Neto enquanto homem de cultura, enquanto político e enquanto humanista. Começou a ser construído a 17 de setembro do ano de 1982 e foi inaugurado a 17 de setembro de 2012. Teve uma paragem de 15 anos, as pessoas muitas vezes perguntam por que tanto tempo. Teve uma paragem de 15 anos devido ao agravamento do conflito armado em Angola e só em 1998 é que o projeto foi reformulado, não é? E recomeçou-se novamente a construção em 2005. Só por este motivo foi inaugurado em 2012. Estamos há um aninho apenas a fazer o trabalho. Como disse no princípio, não é que o nosso objetivo é divulgar e imortalizar os feitos do Dr. António Agostinho Neto. Como estamos a falar de Agostinho Neto, eu vou dar já a palavra à colega Carolina, qualquer questão, depois no final vamos poder... que vai falar a princípio da sua vida desde 1922, o ano em que o Dr. António Agostinho Neto nasceu. Faz favor, Carolina. Boa tarde, eu sou a Carolina Mabelé, sou funcionária do Memorial Dr. António Agostinho Neto, estou destacada no Departamento de Apoio à Investigação. O departamento está destacado em investigar tudo sobre o Dr. António Agostinho Neto. Aquelas partes mais insignificantes para nós é muito significante. Vamos começar. Eu vou falar sobre o Dr. António Agostinho Neto como filho, pai, marido, amigo. Não, Dr. António Agostinho Neto, poeta e político. Vamos conhecer aquela vida dele particular. Muita gente às vezes invade ou confunde ele como pai, filho e o político ou o poeta. Dr. António Agostinho Neto veio de duas famílias, Quimbundo e Umbundo. O pai do Dr. António Agostinho Neto era pastor, era professor e nasceu em Calomboloca. Chamava-se Agostinho Pedro Neto, filho de Pedro Agostinho e de Antônia João. O pai era natural de Calomboloca e a mãe era natural de Catete. São os avós do Dr. António Agostinho Neto. Já a mãe do Dr. António Agostinho Neto, a dona Maria da Silva Neto, nasceu no Libolo. ele é a parte umbundo, quer dizer, na parte materna ele era umbundo. O pai da Maria da Silva Neto é o senhor António da Silva, natural do Libolo. Já a avó, a dona Curiva António, é natural da Catumbela. Quer dizer, doutor António Neto tinha dois sangues, umbundo e quimbundo. Já naquele tempo nós já tínhamos uma mistificação, chamamos de mestiçagem, né? Nós somos uma encruzilhada de civilizações. Doutor Antônio Augusto Neto nasceu às 5 horas da manhã, a 17 de setembro de 1922, em Catete, no Ecole Bengo, que fica a 60 km da cidade de Luanda. Veio de uma família humilde, cristã, protestante. Porque antes nós tínhamos mais a católica e a igreja protestante, mas ele era metodista unida. Mas unida agora, antes era metodista americana, porque o pai pertenceu a essa igreja durante muito tempo, até o seu falecimento. Doutor Antônio Neto entrou muito tarde na escola, por um fator, agora chama-se incomum, mas antes era comum. Os mais velhos, né, nós, os nossos pais, quando tivesse um irmão mais velho, a tendência era dizer, olha, se o mais velho, tipo, se a mana mais velha não casar, a caçula não pode sair de casa. Então o que aconteceu com o Dr. Antônio Augusto Neto? O Dr. Antônio Augusto Neto é o segundo filho. O primeiro era o Pedro. E o Pedro tinha muita dificuldade na escola, então reprovava muito. Então, enquanto o Pedro não aprovar, o Dr. Antônio Augusto Neto não poderia sair da classe onde estava. Então ele na primeira estava a reprovar muito, então o Dr. Antônio Augusto Neto não queria entrar na escola. Então só tinha aula com os pais, até o mano aprovar para ele entrar. Senão o doutor Antônio Augusto Neto ia ultrapassar o mano mais velho. Então isso é muito complicado. Então foi, pelo menos no princípio, assim. O doutor Antônio Augusto Neto só entrou na escola com 8 anos. Fez o ensino primário mesmo em casa, com os pais eram professores. A mãe também foi professora. E quando os pais são transferidos aqui para Luanda, em 1930, para trabalhar aqui, porque o pai era pastor, a igreja transferiu de Catete para aqui, vieram com os filhos, foram residir. Estes são os pais do Dr. António Augusto Neto, a Maria da Silva Neto e o Sr. Agostinho Pedro Neto. Aqui em Cascana, por favor, Dr. Antônio Augusto Neto no colo da mãe, e o menino que está no chão é o Pedro, o irmão mais velho do Dr. Antônio Augusto Neto. Aqui é na casa deles, também em Cascana, por favor. Aqui é a família completa do Dr. Antônio Augusto Neto. Temos um... Vou apontando, pelo menos já vão ter noção. Aqui na lateral, lá ao fundo, o irmão mais velho, o Pedro Agostinho Neto, que nasceu em 1920. Segundo filho, o Dr. Antônio Agostinho Neto, que nasceu em 1922. Depois temos a Irene, essa que está a mais alta, que nasceu em 1925. Depois temos o Adriano, lá no canto, ao lado do Pedro, nasceu em 1929. Temos a Elisa, a menina que está ao lado da Irene, Elisa Agostinho Neto, nasceu em 1932. Temos o Dionísio, que está ao lado do Dr. Antônio Agostinho Neto, nasceu em 1939. Temos o José, que está sentado ao lado do pai, José Agostinho Neto, nasceu em 1938. Temos a Maria Ruth, a menina, nasceu em 36, e temos o José, que nasceu em 38. Temos o mais pequenino, que é o Cândido Agostinho Neto. O Cândido Agostinho Neto não consta nesta foto familiar porque ele faleceu quando tinha 1 ano de idade. Então não consta nas fotos. Estes são os 8 irmãos que o Dr. Antônio Augusto Neto chefe. Fizeram 9. Como o caçul faleceu, então não consta destes dados. Dr. António Augusto Neto nasceu no Icole Bengo, como já disse, em Cascano. É só para dizer que Icole Bengo fez parte do antigo reino de Angola, que eu acho que é a Samba. Por investigações, ele também, pela parte do pai, vem dessa linhagem de filho de rei. Tipo, ele tem sangue. Se fosse uns brancos, falamos sangue azul, né? Como o nosso aqui. Pronto. Tem sangue de sobas, reis, macotas, uma forma de nós usamos normalmente. Agostinho Neto teve uma infância normal. Cresceu no meio dos protestantes, porque os pais eram protestantes e o pai era mesmo pastor. Por favor. O pai, como professor, aqui, esta parte de trás, que é a igreja protestante, em que o pai dava as missas ou reuniões, e a escolinha, né, como vem em 1922 e 1923, na aldeia, as condições não eram iguais. Porque até em Angola, as escolas eram muito limitadas, né? E também liceu, nós só tínhamos 2 liceus. O Salvador Correia, aqui em Luanda, e o Diogo Cão, em Sada Bandeira. Sada Bandeira é na Uila. Antes era Sada Bandeira, agora ficou Uila. Então, com esses 2 colégios, então é um pouquinho mais complicado. E as escolas que tinham, ou era metodista ou escola católica. Então os metodistas na aldeia tinham que se arrojar, né? Então essa escola que havia em Cascano, agora as coisas mudaram. Por favor. Ah, essa é o pai do Augusto Neto, aqui está aqui. Só que aqui também é frente, em 1928, acho que é por detrás da igreja metodista, mas em Cascano. Isso foi uma conferência dos pastores da igreja metodista e tiraram foto. Acho que eles já grifavam, já havia grife. Por favor. Sim, sim. Já, daí. Esse é o Conga. O pai do Augusto Neto tinha conga, era vaidoso. É o homem que está na ponta. Esses também são pastores, pastores da igreja metodista. E até os casacos, esse tempo está entrando agora na moda. Isso é em 1928, 1929. Aqui mesmo, eu faço todas as fotos em Cascano. Quando? Aqui já é em Luanda. Não é em Cascano. Bom, aqui é a primeira casa da missão metodista. Como eu disse, o pai do Dr. António Augusto Neto foi transferido de Cascano para Luanda em 1930. Então, antes de ir para o bairro indígena, aí no bairro operário, ficou um pouquinho hospedado aqui. Mas é um pouco assim do luxo. Depois foi transferido para o bairro operário, onde ficou por aí 4 anos antes de ser transferido para o Piro. Por favor. Aqui, o Dr. António Augusto Neto, já adolescente. Dr. António Augusto Neto aqui à esquerda. O irmão Pedro, a Irene e a mãe. Aqui o Dr. António Augusto Neto saía de uma missa e pararam para tirar foto. Também era raro tirar foto, depois preto e branco, o tempo na colonização. Então, as poucas fotos que nós temos é esta aqui. Doutor António Augusto Neto terminou o liceu, entrou no liceu em 1934, quando prestou uma prova, aqui já no liceu, que são os colegas dele. Doutor António Augusto Neto está no fundo, acho que dá para ver. É o único preto da foto. Doutor António Augusto Neto entrou no Liceu Salvador Correia a 14 de fevereiro de 1934, mas antes de entrar no liceu ele teve que prestar prova, teve que fazer provas, porque ele fez o ensino primário com os pais eram professores, ficou da segunda classe para a terceira, ainda ficou 2 anos sem estudar porque o irmão não saía da terceira classe. Ele reprovava mesmo muito. Então, enquanto o irmão não aprovar, ele também não sai do lugar. Eu acho que depois os pais deram conta que o irmão não avançava. E viram que se não permitissem o filho continuar, ele ia ficar parado. Então, ele prestou prova na escola primária número 7, Sousa e Coutinho, e teve 18 valores, foi a maior nota. Então os pais permitiram que, com a ajuda também dos missionários da metodista, que falaram com o pai, então permitiu que ele fosse para o Liceu Salvador Correia. E o irmão ficou aí, porque senão o chinete não ia transitar. Mesmo no Liceu Salvador Correia, depois do irmão entrar, ele ainda parou um tempo porque o irmão não saía do lugar. Doutor António Augusto Neto era muito inteligente. Se fosse agora, talvez seria considerado superdotado. Com a inteligência dele precoce, ele, quando terminou o 4º ano do liceu, foi convidado a ser professor. Ele chamava um professor pequeno, porque ele era miúdo e já dava aula. E às vezes a professora fazia brincadeiras, por ele ser muito inteligente. Como ele era o único negro na sala, então a professora dizia, olha, vou dar uma tarefa para fazer no quadro. Se vocês não conseguirem resolver, vou mandar o preto para resolver, porque ele resolve em 3 segundos, porque ele é mesmo bom. Então ele ficava aí, humilde, e mesmo ter que fazer muitas vezes paragem nos estudos, ou anularem a matrícula, porque o irmão mais velho não transitava, ele nunca se rebeliou, nunca reivindicou e nunca perguntou o porquê que ele tinha que parar. Por que eu vou ter que parar? Porque meu irmão não sai, sempre para reprovar. Não, ele é isso, sim, é aquilo, sim, pai, sim, pai. Ele era muito parecido ao pai dele, ele era determinado no que ele queria. O que ele queria, ele fazia e não desistia. E tinha o pai como um porto seguro. Então era um miúdo muito obediente. Mas infelizmente tinha lá o Pedro, o mano mais velho, essa coisa de ser mais velho. O mano não vai, você também não vai. Aos 14 anos, ele falou pela primeira vez em público na Liga Nacional Africana. Fez, por favor. Aqui, essas fotos que vão estar passando são o Dr. António Augusto Neto jovem com os colegas do liceu. Aqueles saíam de uma caçada, mas que foram um pouquinho mais para a Viana. Acho que nem deve ter sido muito na Viana, porque no tempo colonial Luanda era só Baixa. Depois da Baixa quase tudo era capim. E podiam ir fazer caça. Aqui próximo, né? Porque para eles era muito. E mesmo eu, quando nasci, chegar até na Viana, para mim, pelo menos, era muito distante. Era mais mata do que casa. Agora já é cidade, mas antes era mata. Aí Benfica também era mata. Agora, em 1937, havia umas cubatas aqui no bairro Operário, umas cubatas... como é que chama esse abraço aqui? Nos congolenses. Yeah, mas tudo o resto era mato. Então eles, os fins de semana, tinham a chance de fazer caçada com os colegas. Como também já era um negro assimilado, né, porque nós antes tínhamos essa distinção, os assimilados, não assimilados, os baixos mesmo, baixos, eles já estavam... Sim, nós todos éramos indígenas. Mas tinha os indígenas assimilados e os não assimilados. Então, aí já estava nos indígenas assimilados. Porque antes, quem entrava mais para os liceus ou pertencia diretamente à Igreja Católica ou era metodista. Porque a Igreja Metodista tinha também as suas escolas, assim como a Igreja Católica. Se não, é atrasado. Então, com os colegas, um fim de semana, quando desse tempo, ele ia fazer caçada. Por favor. Aqui eles chegarem de comboio, também saíram da caça. Agostinho Neto está aí. Como vê, Agostinho Neto, em todas as fotos, está sempre bem vestido. O pai dele era mesmo rigoroso. Mesmo para ir à caça, tem que pôr fato e gravata, porque os outros estão de calção. Mas ele está de fato e gravata. Mas é verdade, é só num cupê. Ele está lá, bom menino. Né? Foi passando. Puxa, pra ver, olha aqui. Você vê o que é aquilo? Ah, aqui mesmo em Luanda, assim, contando as casas, até pode ser aqui no São Paulo mesmo. É, só que era capim. Aqui ele fez pose, porque é a pessoa que tira foto mesmo a fazer isso. Mas ele está sempre de calça, os amigos estão de calça. O pai era mesmo reto. O pai do Toronto Augusto era muito reto. E ele era mesmo muito obediente. Quer dizer, aquele filho faz isso. Tá bem, pai, eu faço. Faz aquilo, tá bem, pai, eu faço. Um tempo, os pais foram para o Pires, os Dembo. Dembos fica em Caxito, no Bengo, né? A província do Bengo é um dos municípios, ou uma das áreas que tem a ver com Ibaixe, um lado do Pongualuquém, então chama aquele lado todo Dembos. Acho que também tem um bocadinho a ver com uma parte do Luís, um dos municípios do Luís também está inserido nisso, agora pertence à província do Bengo. Os pais do Dr. António Augusto Neto foram transferidos para o Piro. O Dr. António Augusto Neto terminou no liceu em 1937. Aqui já é com os amigos. Essas fotos todas são com os amigos. Vive em um bairro operário. Quando terminou o liceu? Como nós sabemos, nós não tínhamos nenhuma universidade aqui em Angola. Nenhuma. Nós éramos uma colônia e a colônia não tinha universidade. Quem quisesse fazer a universidade tinha que ir para a metrópole. Tinha que viajar para Portugal. E ir para Portugal ou pelo dinheiro da família ou por uma bolsa de estudo. O governo português concedia aos melhores alunos. Dr. António Augusto Neto concorreu a uma bolsa, teve a maior nota, mas como concorreram dois alunos, Dr. António Augusto Neto mais um outro aluno que era católico e até era mestiço, então priorizaram o mestiço e pertence à Igreja Católica, porque até a Igreja Católica entrou aqui bem por causa da colonização, então Dr. António Augusto Neto perdeu essa bolsa, só porque era preto. Então ele teve que ir para o Pire, ficou um tempo lá no Pire com os pais, até 1944, quando ele viu que precisava dar continuidade aos seus estudos. Então falou com a mãe, com o pai, que iria arranjar um emprego para trabalhar, para juntar um dinheiro, para depois ir para a metrópole. Naquele tempo também os bilhetes de passagem eram muito baratos, até o Kwanza não existir, a Zimbo, e dava para juntar. Durante o Augusto Neto era bom em matemática, ele quis fazer engenharia, mas, como diz, não tem cão, caça com gato, e o gato serve mesmo nessa hora. O concurso público que havia no momento era no serviço de saúde, então ele concorre aos serviços de saúde e é transferido para Malães, e ele parte de comboio em 44 em Malães. Trabalha em Malães um tempo e depois é transferido para o Bié. Durante esses 3 anos, ele juntou o salário dele, ele trabalhou nos serviços administrativos, porque ele ainda não era enfermeiro. Quando junta o dinheiro, volta para Luanda, 46, porque o pai estava doente. O pai saiu, tiraram-lhe do Pires para Luanda, aqui no bairro Operário, onde ele viveu, doente, e morre. Então aquilo foi uma derrocada para o Dr. António Agostinho. O pai morre, a mãe viúva e 8 filhos. Então ele viu que tinha mesmo que continuar, porque senão aqui ele não teria futuro. Enterrou o pai e em 47 parte para Lisboa. Vai para Portugal, para o Porto, para Coimbra. Em Coimbra, presta o teste, entra aqui ainda jovem. Era já um jovem, está sempre bem apresentado. Eu não sei se ele usava só um punha roupa para tirar foto, né? Mas pelo menos em todas as fotos ele até está bem bonito. Ele parte para Lisboa em 47. Mas antes de partir para Lisboa, ele ofereceu um poema à mãe dele. O adeus à hora da largada. Deu à mãe e partiu para Lisboa. E a mãe, qualquer mãe vê o filho a partir, imagina como é que ela se sente. Por mais adulto que seja, porque até ele era muito jovem quando partiu para a escola, foi aquela dor. Mas a mãe lhe disse: filho, as palavras nunca sobram, nem faltam, e as lágrimas ensinam a ver, porque nos limpam a visão. Você sabe o que quer, eu sei que você vai conseguir. E ele partiu para Lisboa. Chegou em Coimbra, fez a faculdade, acho que ficou 2 anos, depois foi para Lisboa. Em Lisboa, ele foi com um plano de fazer 6 anos. Mas, infelizmente, ele foi preso. Então, essa de prisão, volta à prisão, ele não conseguiu fazer os 6 anos. Acabou ficando lá 13 anos, em Lisboa, em Portugal. Mas terminou, mesmo na cadeia, saiu da cadeia, continuou a estudar. Perdeu a bolsa de estudo, aqui é na Casa do Império dos Estudantes, com colegas. E terminou a licenciatura depois de 13 anos, que ia fazer em 6 anos, mas acabou fazendo 13. Trabalhou, ou prestou estágio em alguns hospitais lá mesmo em Lisboa. Eles chamavam esse doutor negro, muito bom, ele era muito humano, era prestativo, ele estava sempre disposto a doar-se. Então, ficou marcado em quase todos os hospitais onde ele fez o internato, onde ele teve que fazer o estágio para terminar, né? Ele formou-se, fez a licenciatura no curso, especialidade. Cadê meu curso de especialidade? Especializou-se em medicina tropical no hospital Ultramar. Mas ele trabalhou mais em pediatria. Depois da licenciatura, ele casou-se. Ele recebeu o diploma dele 27 de outubro de 58. Saiu na cerimônia, diploma, e foi diretamente para o cartório casar. Maria Eugênia Neto, 12 anos mais jovem do que ele. Esposa, Dr. António Augusto Neto, nasceu em Monte Alegre, em Lisboa, e Lúcio Lara foi o padrinho deles, um dos padrinhos de casamento. A mãe de Maria Eugênia Neto ainda disse: você vai casar com esse preto? Política então não serve comida, não enche barriga, filho, não traz felicidade, mas preto, ela disse, é mesmo esse que eu quero. E quando Maria Eugênia Neto conheceu o Dr. António Augusto Neto, ela até tinha também outra namorada, depois ele deixou a namorada que tinha. E a aproximação deles foi quando o Dr. Antônio Neto foi preso. Ele não, não recebia visita, né? Então, Maria Eugênia Neto teve que mentir que era noiva, mas era sua amiga, que era noiva dele para poder darem acesso. E ele disse, ah, ela é minha noiva. Então, ela tinha, e ela sempre visitava, ela já olhava e dizia, esse negão vai ser meu. Aquela pensa que vai conseguir, tá mal, então. Foi rolando, quando ele sai da cadeia, uma amiga está toda hora vindo visitar, trazer comida, vir conversar comigo. Vou no Porto Seguro, começaram a namorar. E terminou a licenciatura, casaram-se. Um ano depois, acho que uns meses depois, nasce o primeiro filho, o Mário Jorge, a 11 de novembro de 1959. Ele casou em outubro de 58, a 9 de novembro de 59, nasce o primeiro filho. Não, esse é o irmão Pedro, com os filhos dele, o irmão mais velho, esse é o Pedro. Está aqui os filhos do Dr. Antônio Agostinho. Mário Jorge, que nasceu a 9 de novembro de 59, a Irene Alexandra, que nasceu em 61, e a caçula que estava com o biberão no braço, a Leda Neto, que nasceu em 64. O Mário Jorge e a Irene Alexandra nasceram em Lisboa. E a Leda nasceu no Congo Brazzaville. Isso por causa da deslocação que o Tronto Neto fazia naquela época. Então não tinha como. O nascimento do Mário Jorge ele presenciou, mas da Irene Alexandra, infelizmente, ele não presenciou. Só viu meses depois. E da Leda, ele esteve presente, mas estava numa atividade, foi no mesmo dia em que a filha nasceu. Foi fome. Ele era um pai muito apegado aos filhos, quer dizer, ele estava, queria ficar mais com os filhos, mais por causa da luta em que ele resolveu peitar, vamos assim dizer. Ele queria a independência, né? Então tinha que estar mais ligado à política e deixar um pouquinho de lado a família. Mas quando ele tinha aquele tempinho, ele estava com a família. Volta para Angola, aqui já ele e a mãe já mais velha, isso já foi depois da independência, isso foi já que depois da independência. A mãe aqui já está velha, como vem, está a Maria Eugênia Neto e a mãe do nosso presidente. Ele volta para Angola depois de ter casado, já com um filho ao colo, e aqui chamavam-lhe de o Doutor Negro de Valor, porque Doutor Negro de Valor, antes da independência, contava-se, né, quantos negros eram doutores. Uma parte nós dependíamos sempre de Portugal enviar os médicos para aqui. Então, quando ele vem para Angola, ele vai residir na Rua Ferreira do Amaral, número 76. Para nós é a rua que fica, todo mundo conhece o Hotel Alameda, aqui na rua Oximi, Hotel Alameda. Por detrás do Hotel Alameda tem aquelas casas, aí é a tal rua Ferreira do Amaral, 76. Foi aí onde ele vai residir com a esposa e o filho. Aí ele fica a trabalhar em dois consultores médicos privados. Um consultor que ficava no São Paulo e outro na Rua da Brigada. O da Rua da Brigada era para fazer consultas grátis, para ajudar mesmo. Já no São Paulo é onde estava a remuneração que ele tinha direito, né? Porque ele tinha que sustentar a família. O que mais sobre Augusto Neto? Aqui é o filho, Mário Jorge, já na casa, acho que dos seus 17, 16 anos. Aqui é que a Maria Eugênia Neto estava a fazer uma recepção, porque o Dr. Antônio Augusto Neto chegava de uma viagem, eles receberam, ele foi receber o pai. E o Dr. Antônio Augusto Neto é essa pessoa assim, simples. Não tem muito tabu, muita coisa que as pessoas às vezes criam. Ele como homem, pai, e assim. A mãe sempre esteve presente, graças a Deus teve a chance de ver o nascimento de todos os netos. Bom, acabou falecendo mais tarde, porque o filho faleceu primeiro. E, por favor, este, a mãe do Dr. Antônio Augusto Neto, já nos anos 1976, por favor. Aqui a esposa, já em 74, com o engenheiro José Eduardo Santos, já os amigos atuais. Né? Por favor, são fotos. Vai passando, são fotos fortes. Bom, esse aqui, o fotógrafo fez bem de parar aí, né? Porque terminou com a esposa, é muito tempo. Por favor, aqui no aeroporto. E esta é a foto familiar do Dr. Antônio Augusto Neto, com a esposa e os três filhos. Não. E a árvore genealógica do Dr. Antônio Augusto Neto. Onde, quem são os pais, os avós, os irmãos que teve, os filhos. Isso se desse para ampliar, depois poderem ter, porque aí espelha mais ou menos tudo o que tem a ver com o Dr. Antônio Augusto Neto. Eu fico por aqui. Há um segundo, segundo momento que é já um pouco mais ligado à apresentação do memorial do Dr. Augusto Neto, que será feito pela senhora Hilda. Não diria. Não, o Bruno Carolina passou deste lado. A continuidade. A continuidade, a parte poética. Eu vou procurar ser, digamos, vou procurar sintetizar o máximo possível, não é? Para que tenhamos, se calhar, uma conversa aberta e trocarmos um bocadinho de ideias acerca da vida e obra do Dr. Antônio Agostinho Neto. O Dr. Antônio Agostinho Neto foi um homem de cultura. Fez os seus estudos primários e secundários em Angola e licenciou-se em Medicina em Portugal. Antes da sua partida para Portugal, em 1947, colaborou na publicação Farolim com textos sobre as duras condições humanas dos angolanos. Em Portugal sempre esteve ligado à atividade política, empenhou-se na vida associativa da Casa dos Estudantes do Império. Nesta cidade, com Lúcio Lar, Antero Abreu e Orlando de Albuquerque, lançou os Cadernos Momento. Filiou-se no Movimento de Unidade Democrática, tendo sido igualmente um dos fundadores com Mário de Andrade, Amílcar Cabral e Francisco José Tenreiro, do Centro de Estudos Africanos, que teve grande atividade entre 1951 a 1954. O objetivo do Centro de Estudos Africanos, segundo Mário de Andrade, era relacionar os sentimentos de se pertencer a um mundo de opressão e despertar a consciência nacional através de uma análise dos fundamentos do continente. Agostinho Neto e os seus companheiros de caminhada sentiram que, particularmente no contexto angolano, a verdadeira missão da poesia deveria ser a identificação com as inspirações populares, refletindo a condição social e a humilhação do colonizado angolano no espírito da palavra de ordem lançada em Luanda, isto na década de 40, nos finais dos anos 40, que é Vamos Descobrir Angola, a princípio através da poesia. Faz favor. Falar um bocadinho do percurso literário. Sabemos que o Dr. Antônio Augusto Neto escreveu e fazia, na altura, uma literatura útil, uma literatura revolucionária, a maior parte dela. Escreveu também para o lado lírico, vou assim dizer. Enquanto escritor, teve os anos de 1945 a 1960 para escrever os seus textos. O poeta de geração de mensagem, Dr. António Agostinho Neto, emergiu como escritor na década de 50, isto já quando lançou a sua primeira obra, que é o livro Náusea, que depois também veremos nas nossas imagens. Dr. António Agostinho Neto emergiu como escritor na década de 50, durante o período político-cultural angolano, conhecido como Vamos Descobrir Angola. Ao longo de toda a sua vida de homem político, a escrita revelou-se uma atividade fundamental. Participou como colaborador em várias publicações periódicas de Angola, de Portugal e do Brasil. Seus textos foram publicados em diversos jornais e revistas como Mensagem, Cultura, Itinerário e Notícias de Bloqueio. As suas primeiras colaborações escritas datam do período compreendido entre 1942 e 1944. Eu dizia no princípio que o Dr. António Agostinho Neto escreveu de 1945, né, seus poemas, em particular em 1960, porque depois disso entrou para uma fase, digamos, para a vida política no ativo. Passou a ser, digamos, foi eleito presidente do MPLA honorário, um presidente honorário do MPLA, e daí em diante já não teve tempo para escrever, segundo a Dona Maria Eugênia Neto e outras pessoas que com ele conviveram. Faz favor. Dr. António Agostinho Neto, considerado um dos grandes autores de expressão portuguesa no mundo, começamos a entrar um bocadinho mais na fase poética, e eu tenho a certeza que, se os senhores permitirem, gostaria de brindá-los com um primeiro poema do livro Sagrada Esperança, intitulado A Deusa da Largada. Isto no final, então, da minha apresentação, para terem mais ou menos uma noção de como o Dr. António Agostinho Neto idealizava as coisas. Tanto mais que muitas pessoas, vou dizer, muitos estudiosos, investigadores, consideram-no como um futurista, porque escrevia já a pensar no futuro. E o poema mais básico, mais conhecido, é o Havemos de Voltar. Este sim nos conhecemos bem, e nós hoje voltamos. Voltamos, não com ele, infelizmente, porque no fim de 3 anos do seu mandato, porque foi empossado a 11 de novembro também de 1975, ao fim de 3 anos, isso em 1979, a 10 de setembro, faleceu. Logo perdemos o nosso primeiro presidente da então República Popular de Angola. O poeta é comparado muitas vezes a Leopoldo Sédar Senghor, que foi também um senegalês de expressão francesa, também foi presidente do Senegal, e que também fazia uma literatura útil, né, com o objetivo de resgatar valores, de despertar mentalidades. É aquela poesia revolucionária. Tem o seu lado lírico. Tem, o Dr. António Agostinho Neto tem poemas líricos, nós também vamos ver aqui. De expressão francesa e um dos fundadores da negritude. Movimento que nos anos 30 do século passado lutava em favor da restituição dos valores e da dignidade negra. O Dr. António Agostinho Neto ultrapassou sem dúvidas o que se podia esperar de um homem de grande cultura. Utilizava sua inteligência e conhecimento para reagir contra a opressão, na denúncia da injustiça, da injusta situação colonial. Com implacável vigor, o poeta também buscou construir um futuro de liberdade e igualdade para todos. Foram-lhe atribuídos diversos prémios, como o Prémio Lotus em 1970, o Prémio Nacional de Literatura em 1975, não é? Em 1974 foi lançada a obra, ou foi publicada a obra Sagrada Esperança, que nós também veremos que em 1957, melhor começar da base, foi lançada a obra Poemas. Em 1963 foi lançada a obra Com os Olhos Secos. A junção destas duas obras é que deu o livro Sagrada Esperança, hoje muito conhecido e traduzido em várias línguas. Os poemas de Sagrada Esperança, vou falar especificamente agora de Sagrada Esperança, escritos aproximadamente entre o ano de 1945 a 1960, podem dividir-se em 3 fases, não cronologicamente destaques, correspondendo a temas, estilos e imagens diferenciados. De 1945 a 1948, 50, a fase do neorrealismo. A fase do neorrealismo, a fase da, digamos, a fase revolucionária, caracterizada pelos textos geralmente mais curtos, a que têm os bairros populares de Luanda, O mato e lavras circundantes por palco com figuras de colonizados, traçados com esquiços rápidos de personagens narrativas, prefigurando situações de alienação, exploração ou tensão, repressão, em linguagem contida descritiva geralmente de serenidade e constatação, correspondendo principalmente ao neorrealismo, agrupa os primeiros 16 poemas do livro Sagrada Esperança, isso de Adeus, Hora da Largada, a Contratados. Em 1947 e a 1955, a fase da negritude, do negro genérico, do negro de todo o mundo, mas também africano e angolano. Sem demasiados pormenores regionais em que aparecem algumas expressões, em algumas exceções, que é o poema Não Me Peças Sorrisos, também consta no livro Sagrada Esperança, Um Aniversário que Nasceste, Mussum Domingo, etc. Uns ainda tocados pelo neorrealismo, outros mais intimamente líricos e outros ainda versando sobre temas como o massacre e a solidariedade africana. Do texto Confiança, que é um dos últimos poemas que o Dr. António Agostinho escreveu na cadeia de Eljube, isto em 1960, até o verde da palmeira da minha mocidade, o livro de Neto engloba 21 poemas, curiosamente é nesta parte que aparecem os três poemas da negritude, As Terras Sentidas, Criar, Fogo e Ritmo. Creio que o Criar também, para quem teve a oportunidade, acredito que na sétima classe, não sei se a Dona Carolina, um dos senhores que aqui está, teve a oportunidade de ver e reler este poema que é Criar com os Olhos Secos. Também teremos a oportunidade de aqui ouvir. De 1950 a 1960, uma fase de combate, de apelo à liberdade nacional, formada por 14 poemas, escritos nas prisões do regime fascista português. Temos aí Caxias, Aljube de Lisboa, Pide do Porto e Luanda. E Ponta Sol também, isto em Cabo Verde. Estes poemas referem-se genericamente à liberdade nacional. E aqui fazemos uma identificação dos grupos temáticos na visão de Dr. Luiz Candimbo. Ele fez aqui, dividiu em 5 as temáticas dos poemas do Dr. António Agostinho Neto. Temos aí os poemas libertários, que são os poemas revolucionários. Temos os poemas radicalmente líricos, não é? Estão mais ligados à subjetividade, a sentimentos, a amor, enfim. Temos os poemas da relação do homem angolano com a sua paisagem. Temos os poemas tematizando a miséria social coletiva e poemas panafricanistas. Temos aí alguns, O Velho Negro, Comboio Africano, Confiança e A Reconquista. E aqui temos a obra poética, a cronologia da obra poética do Dr. António Agostinho Neto. Em 1952, Náusea, é um livro de contos, não é um livro poético, faz favor. 57, 4 poemas de Dr. António Agostinho Neto. Em 1961, poemas, isto já foi lançado em Lisboa, na Casa dos Estudantes do Império. E em 1963, Com os Olhos Secos. Neste mesmo ano de 1963, também foi lançado em Itália o livro, já traduzido em italiano. Por isso é que nós temos aqui, eu não sei falar muito bem o italiano, sei um bocadinho, mas enfim, conosci asciuti, não sei se estou errada. E aqui temos o famoso Sagrada Esperança, em 1974, a seguir o Renúncia Impossível, também vamos ver já a imagem daqui a pouco, em 82, é uma obra póstuma, é uma obra lançada após a sua morte. Em 1998, temos aí um Agostinho Neto, poesia, isto já tratado, a família fez questão de alguns textos soltos que ainda estavam por se publicar e não foram publicados anteriormente. E aqui temos a imagem do nosso escritor. Concluo dizendo que as reflexões sobre o perfil e a trajetória do Dr. António Agostinho Neto revelam-nos traços de distinção do seu caráter. Revela um grande humanismo em que são evidentes o amor profundo, isto estou a falar já da poesia do Dr. António Agostinho Neto, amor profundo pela vida e o conhecimento do sofrer humano, que a miúdo obriga o poeta à utilização de um realismo feroz nos seus versos. A sua obra principal, Sagrada Esperança, é uma mostra valiosa não só da poesia do combate e contestação, sem ser panfletária, no entanto, mas também da poesia lírica e intimista, frequentemente modulada por uma religiosidade profunda. A missão do memorial, vou novamente realçar, é imortalizar a vida e obra do Dr. António Agostinho Neto. Este homem que para os angolanos marcou a diferença. Nós sabemos que a luta pela independência nacional não começou com Agostinho Neto, começou com outras pessoas. Estou a falar de Rainha Gingambanda, estou a falar de Angola Quiluange. Tem um trecho do texto da Proclamação da Independência que diz o seguinte: a bandeira que hoje flutua é o símbolo da liberdade, fruto do sangue e do abnegado amor do povo angolano. Isso faz-nos refletir a vida ou sangue que foi derramado, aquelas pessoas que deram as suas vidas pela vida. Então, a missão do memorial é fazer com que os angolanos, em particular, e o mundo, conheçam um pouco mais sobre quem foi Neto, na realidade, os seus feitos enquanto estudante, enquanto homem de cultura, enquanto humanista e político. Bem, são as poucas e muitas palavras que trago para os senhores e estamos abertos então a... Obrigada à Carolina, nossa apresentadora, por essa aula de história bastante profunda, que nos ajudem a vigor, a memória, de certa forma. Então, posso ter duas ou três questões, mas vou dar a oportunidade para vocês. Quero dizer que o meu colega Marcelo também vai se juntar a nós. Ok, está aqui. Então, o Nelson, faz favor. Primeiro, gostei muito da apresentação muito motivadora. Penso que ampliar essa motivação, sobretudo naquela parte que Neto dedica tempos para trabalhar, para poder pagar a escola, acho que isso vai estimular muitas famílias. Penso que isso sempre divulgado, não tenho dúvida nenhuma que vamos ter mais pessoas com boa formação. Agora, a pergunta que queria colocar tem um bocadinho a ver com essa exploração do curso acadêmico do Dr. Agostinho Neto. Há quem diga que ele vai para Portugal também com ajudas de membros da Igreja. Os membros da Igreja tiveram que contribuir para que ele conseguisse fazer essa deslocação. Vocês querem trazer uma informação diferente ou isso tem alguma coisa a ver? Vamos primeiro colher. Por fontes, ele quando foi pela primeira vez, foi só com o dinheiro que ele conseguiu dos 3 anos de trabalho. Mas já prestou o concurso para conseguir a bolsa e a mãe tinha escrito uma carta ao ISA, era o instituto que fornecia a bolsa de estudo. Quando ele chegou em Portugal, em Coimbra, já estudante de medicina, depois de 2 anos, 4 anos, ele conseguiu a bolsa de estudo da missão metodista americana. Agora, a ajuda que ele teve foi na fase de 55 a 59, porque ele perdeu essa bolsa de estudo. Porque a bolsa de estudo é aquele tempo que ele tinha de 6 anos de formação lá. Mas ele acabou fazendo 13 anos, porque o tempo que ele ficou lá, ele foi preso. Ficou primeiro uma fase, acho que 2 anos, depois 1 ano e não sei quantos meses, depois 6 meses. E ele tinha que perder o ano letivo. Então ele tinha que repetir. Então, esse tempo que ele ficou, perdeu a bolsa. Então, de 55 a 59, para ele terminar de estudar, ele teve que ajudar já amigos, igrejas e pessoas próximas a ele. Mas quando ele foi mesmo só com aquele salário que ele juntou, o tempo que ele foi trabalhador. Depois de 2 anos, ele conseguiu, sim, uma bolsa de estudo. Nós tivemos na história do... a doutora Faustina Neto, que ela foi a primeira prisioneira de consciência do Amnesty International. Pode falar um pouquinho sobre este período? Essa parte política. Tem Marcelo. Não, a parte política é melhor que o Marcelo. Bom, a prisão, né? Prisão. Quando ele foi solto, ou seja, foi considerado como prisioneiro do ano pela Amnistia Internacional. Isso é a sequência, né, de várias prisões. A primeira prisão que o Dr. António Agostinho Neto passou foi quando, portanto, já enquadrado no movimento, portanto, o MUDE Juvenil, não é? É um movimento de estudantes, não estava ligado a um partido, que é o caso PSP, mas o sistema colonialista, né, o regime colonialista, sempre conotava este movimento, né, estudantil, com a política. Então, havia estava a se realizar em Estocolmo uma conferência de paz, de um acordo de assinatura de paz entre as 5 potências, a China, a URSS, os Estados Unidos da América, que era, parece, para Portugal não fazer parte da NATO, qualquer coisa parecida. E Dr. António Agostinho Neto sabia, mesmo sabendo dos perigos, né, porque a PIDE era um sustentáculo, é como se fosse Deus, né, tinha um sistema muito forte de controle, havia muita bufaria, quer dizer, havia uma grande vigilância total, mas ainda assim ele, sem medo, foi recolhendo assinatura naqueles panfletos. Okay? E ali cumpre a sua primeira prisão. E depois de algum tempo, ele viaja para uma conferência, uma quarta conferência na Áustria, em Viena, e no seu regresso também é preso outra vez. Quer dizer, essa sequência de prisões faz com que realmente ele seja considerado como prisioneiro do ano. Porque à medida que ele foi entrando preso, foi se tornando também famoso. Quer dizer, a sua fama foi se espalhando. E tanto mais é que quando o Papa João Paulo VI recebe o Dr. António Agostinho Neto à margem de uma conferência, recebe o Dr. António Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos, de Moçambique, portanto, a imagem que o regime colonialista fazia passar, que era um terrorista, termina ali. O protagonismo do MPLA e de Agostinho Neto aumenta e o Papa declara que estou ao lado de quem luta pela liberdade e defende os direitos humanos. É mais ou menos isso, que realmente ele foi um homem muito firme, muito decidido e sempre foi calmo. Curiosamente, a PIDE o tratava, quer dizer, ele não se esquentava, ele foi sempre frio. Ele não é aquele que se esquenta, foi sempre frio. A inteligência dele é de ser muito frio. Mas ele tinha uma decisão, porque nas condições em que ele foi passando a prisão, é de muito risco. Sabe como é que um preso é tratado? Depois da sua formação, ele também não se acomodou. Ele devia ter ido à França, conforme os outros foram para a França, a Paris, acomodar-se com a sua profissão de técnico superior. Ele formou-se em medicina. Ele não teve medo, então ele continuou, né? Creio que sabia o que queria. Ele sabia o que queria e persistiu na mesma senda, que é lutar até que veja o seu povo libertado. Primeiro era um pouco essa parte política, mas não vou criar muitas informações, um pouco para perceber porque é que essa parte não veio um pouco à tona. na vossa apresentação, que acho que é também uma parte importante da história do Dr. Agostinho Neto, da nossa história em particular. E a outra minha questão é em relação à educação, ou o sistema educativo, em termos de programa. Lembro-me na altura que eu estudava, acho que foi a partir da quarta classe, quando começamos a falar sobre o Dr. Agostinho Neto, tem um pouco mais a componente do homem mais poético, talvez. Mas também era muito, era uma coisa muito superficial em termos de informação. Mesmo a nível das provas, quase que não saía questões relacionadas ao Dr. Agostinho Neto, um pouco da história cultural e política do país. Eu não sei como é que está esse processo hoje a nível do nosso sistema de educação, se há alguma interligação naquilo que é o memorial e o papel de divulgação do Dr. Agostinho Neto em relação ao nosso sistema de educação, porque eu acho que seria extremamente importante. Muitas informações que apenas ouvi aqui pela primeira vez, tenho 33 anos, imagino, já estudei a quarta classe, a sexta classe, não sei quantos anos atrás. Não sei como é que os nossos estudantes hoje estão conscientes em relação da doutora Agostinho Neto, em particular, já que estamos a falar dele, por uma parte importante da nossa história. Não sei como é que está a ser essa interligação, se está a ver. Se não está a ver, fica aqui a minha sugestão em relação a isso. Com certeza, nós agradecemos. Bem, o memorial, já existe um convênio entre o memorial e a Direção Provincial da Educação. A princípio, nós temos um leque de atividades programadas, não é, para com os meninos das escolas. A princípio, nós estamos a trabalhar apenas em visitas, estamos a organizar palestras para um futuro muito breve. A princípio, nós só vamos buscar as crianças, temos atividades no memorial, aí entra a nossa responsabilidade didático-pedagógica. Não é? Então temos trabalhado no sentido, temos alguns painéis, fazemos algumas atividades, temos aí o programa de férias também, já fizemos a primeira edição em maio com as crianças, mas ainda temos a preocupação, estamos a nos preparar para que ou vamos trazer as crianças, vamos levar as crianças no memorial para palestras, não é? E outras atividades para incentivar o espírito patriótico, porque este também é um dos grandes objetivos. Agostinho Neto teve um grande amor à pátria. Pela pátria. Então é necessário que se incentive o espírito patriótico, porque não é qualquer pessoa que simplesmente tinha escolhas melhores para fazer, como disse o meu colega, de ir à França e seguir a sua vida, e decidiu ficar, continuar aqui. Há um poema intitulado Confiança, fiz referência aqui também, que foi a última vez que eu disse que escreveu na cadeia de El Jogo, grande parte dos seus poemas escreveu na cadeia, não é? E ele começa assim: o oceano separou-se de mim. Foi quando ele foi novamente para a cadeia. Ele sentia-se parte do povo angolano, sentia-se, digamos, ele preferia os angolanos. Nós, nas nossas visitas guiadas ao memorial, vou já estender aqui o convite aos senhores, faz favor, visitem-nos, vai ser muito bom recebê-los. O memorial tem vários espaços e um deles é o terraço, onde temos Velvítia Mirables. E, no entanto, nós falamos um pouco também sobre o patriotismo. Nós falamos, como é que eu vou explicar, se não perder o fio de pensamento. Nós falamos um pouco sobre patriotismo, sobre os feitos do Dr. António Agostinho Neto, o amor que ele tinha pela sua terra. A Velvítia Mirables é um exemplo. Tinha a Velvítia Mirables como a sua planta favorita, não é? E, no entanto, dizia aos seus companheiros, são testemunhos vivos que nós recebemos daquelas pessoas que viveram com o Dr. António Agostinho Neto. Olha, enquanto vocês se preocupam a passar férias em New York City, em Miami, eu vou para o meu amigo, vou para o Kwanza Norte passar as minhas férias, porque ele adorava a sua terra. Ele preferia estar aqui no meio do seu povo. Houve uma campanha em 1976, já como presidente da Angola, não é? Da cana-de-açúcar, que é a recolha da cana-de-açúcar em Caxicana. É só para nós vermos o tamanho da humildade deste homem e da liderança. Ele não disse vão, ele disse vamos. Ele foi a essa campanha, pegou katana, pegou enxada e foi lá no seio do povo, nessa campanha, na recolha, neste caso da cana-de-açúcar, em 1976. Então, o memorial tem essa responsabilidade de passar a mensagem, até porque foi o primeiro presidente da então República Popular da Angola. Eu estou percebendo também a preocupação, não é apenas da como posso tratar. É algo cultural. Quer dizer, ontem, no dia 17, o secretário-geral, Julião Paulo Dino Matheus, também, com essa preocupação, né? era necessário que houvesse uma disciplina quase em todos os níveis, que houvesse disciplina, só mesmo para estudar o pensamento do Dr. António Agostinho. O que a nossa colega é isso com o Ministério da Educação. Agora, o Ministério da Educação, se calhar, na sua reformulação, tem que realmente intensificar, ou seja, procurar formas de largar mais do ponto de vista literário. Porque a literatura, bom, se calhar entre décima primeira, que se começa a falar assim um bocadinho um pouco mais fundo, né? E aí encontramos vários textos literários, não só do Dr. António Jiménez, mas também com de outros escritores. Mas ainda assim, devia ser um pouco mais profundo. E também conversar com os professores para que incentive os alunos a lerem. Okay? Quem não lê, por exemplo, um livro por mês ou dois, três livros por mês, não passa na cadeira dele. Tem que incentivar a leitura. Então ali começam a ter contato com livros e conseguem pensar também. Porque se for, não leem muito. Okay? Então também não se enchem e também não tem como tirar. Então há aquela tendência de uma preguiça mental e isso baixar na internet. Okay? Porque, por exemplo, eu, isto ali, esta foto que ali está, é algo de solidão. Okay? Quem faz um poema, está na solidão. É uma engenharia de linguagem. Né? Não é à toa, ele está ali, é uma engenharia de linguagem. Vai para a solidão, constrói aquilo, mas tem, okay, uma repercussão semântica muito grande. Logo, você, ao ler, também tem que ir para a solidão, para poder descodificar. Okay? Nós temos estado a acompanhar os estudiosos, né, os críticos que têm estado a estudar o pensamento dele, e nós abrimos a boca. Como é que eles conseguem extrair coisas dos textos, dos poemas, que tem muito a ver com o atual? Por quê? Porque eles também remetem-se à solidão, estudam bastante e conseguem dar conta da mensagem que ele realmente quer passar. É isso. Então, Nós, na realidade, é um projeto que já está em carteira. Nós também já apresentamos uma proposta, que ainda está em papel, carece de aprovação, não é? Para que, então, também se fale um bocadinho mais sobre Agostinho Neto nas escolas, neste caso, e principalmente na cadeira de História e Língua Portuguesa, por causa da literatura. Se não há mais nenhuma pergunta, eu queria convidar... Desculpa. Queria dizer, na verdade, eu fiquei muito interessado com a parte que se fala das questões ligadas à escolha profissional do professor Dr. Agostinho Neto. A razão da escolha do curso de Medicina, senhora Carolina abordou a questão de ele ter alguma habilidade muito boa com a disciplina matemática, e que já pensava em fazer engenharia. Portanto, as questões do mercado de trabalho, sobretudo das escolhas profissionais, naquela altura eram muito, muito difíceis de se encontrar uma oportunidade, limitadíssimas, tanto pela pressão e a oportunidade que apareceu dos concursos públicos, no caso do Ministério da não sei se podemos chamar Ministério Serviço de Saúde de Angola. De Angola era uma província, então. Só para dizer que boa parte dos jovens hoje continuam a passar pela mesma frustração de escolha de profissão. É uma das questões que alguns discutem, mas muito mais no fórum do Brasil, Europa e Américas, não é? Mas para Angola, temos uma pessoa que falou, se calhar, se não conhece, o Dr. Carlinhos da Sala, falava, escreveu algumas obras nesse sentido e influenciou a nível de sugestão e recomendação que se criassem centros de aconselhamento na área de vocação e tudo mais. A sugestão que eu faria nessa altura é a nível dessa frustração que o nosso primeiro presidente também passou, né, que se criassem programas para despertar essa iniciativa de se criar centros de orientação. em função de termos escolhas mais assertivas e não tão frustradas. É um exemplo de superação, alguém que conseguiu ser muito bom na área em que apareceu a oportunidade, que levasse essa mensagem a muita gente que eu estou numa grande indecisão. Eu falo exatamente disso porque estou a fazer a minha monografia falando de fatores que concorrem para a escolha profissional. Então, temos nos debatido com isso e ouvindo isso hoje aqui, para mim foi muito profundo. Se procurar aquele livro Conheça as Suas Potencialidades, do escritor russo, eu não estou a ver bem o nome desse escritor russo, ele mostra, faz uma demonstração do sistema que a União Soviética utilizava, que era o acompanhamento do estudante a partir do primeiro ciclo secundário, não é? Isso depois de sair do ensino primário. Nesse caso, nós estaríamos a falar a partir da sétima classe. Sim. Tu és acompanhado, que é aquilo que disse o grupo, o centro de aconselhamento. Não seria um centro de aconselhamento, seria um centro de avaliação. Eles acompanham-te, por exemplo, quando fechares o primeiro ciclo e o segundo, conseguem fazerem-te um rastreio e conseguem dar conta onde é que você inclinou-se mais. Se eles derem conta que você inclinou-se mais em história, geografia, etc, etc, então dá para ser advogado, dá para ser isso. Se eles derem conta que você inclinou mais para física, matemática e tal, não, esse dá para engenharia, ok? Então eles faziam isso, ok? Eles faziam isso. Agora, para nós, né, que é a tua preocupação também, se amanhã pegar um lugar de decisão, né, ou... tu pôr em um microfone, vai sugerindo isso, né? É assim que vamos colocando as nossas contribuições para o bem do nosso país. Não houve mais questões, ok? Uma questão. Está ligado mais ou menos à vida académica? A vida académica do Dr. António Augusto Neto, quanto o seu atraso e o resto. Eu queria saber se isso era uma cultura do próprio africano, de que o indivíduo, sim, o mais velho, se tiver que reprovar, então o menor não pode avançar. Olha, eu diria que não é só o africano. Eu já vi, por exemplo, se nós pegarmos na Bíblia a história de Jacob, quando foi procurar a mulher na família dele, encontrou um descendente da parte do pai ou da mãe. Ele pediu uma das filhas e ele apaixonou-se pela caçula. E o sogro disse, não, a minha mais velha ainda não casou, então você não pode levar a minha caçula. Para levar a caçula tens que trabalhar para mim durante 10 anos, depois dou-te a caçula. Trabalhou. No dia do casamento deram-lhe a mais velha. Porque passou 10 anos, ninguém veio buscar a mais velha. A mais velha estava lá encalhada e a caçula não podia sair. Ele teve que casar com a mais velha, trabalhou mais os outros 10 anos e casou com a caçula. Ficou com as duas irmãs. É. Então acho que começa a ser uma cultura, porque até a data presente Eu acho que em muitas partes aqui em África isso ainda existe. Sim, eu acho que também nos países muçulmanos, por exemplo. Nos países muçulmanos também tem um pouquinho deste lado. Se a mais velha não casar, a caçula não sai de casa. Primeiro tem que começar pelos mais velhos para ser a última. É aqui, acho que também na Índia tem lados que também tem essa tradição. Quem entrar em contato com introdução às culturas africanas? É um livro muito raro, né? Aparecem poucos livros bons, Introdução às Culturas Africanas. E vai conseguir dar conta desta nossa forma de ser. Né? Quer dizer, o filho mais velho não pode ser, por exemplo, ultrapassado pelo menor. O filho mais velho é aquele que, quer dizer, não pode ser dado o capote. Entre aspas, não pode ser dado o capote a um menor. Então, quer dizer, e havia isso, quer dizer, então houve esse atraso. Você não pode somar muito tão mais velho porque fica complicado. Quer dizer, isso é a forma de respeito, a forma como se calhar haviam, né? se calhar as culturas são assim, são julgadas em função do teu, da tua cosmovisão, do teu contexto. Há culturas que uns dizem, não, isso comigo não, okay? Que são as subculturas, né? Uns dizem, não, eu com locos fico bonito, mas outros dizem, não, eu com locos não, não, isso aí não, comigo isso não. Quer dizer, mas são subculturas de cada grupo etnolinguístico que nós temos em Angola. Sabe que Angola é constituído por várias nações, né? Temos os Ambundos, que é onde pertence o Dr. António Agostinho Neto, que também é da origem o Umbundo, não é? Temos esse grupo todo, e que cada um tem a sua forma de encarar as coisas, tem a sua forma de se guiar através do legado que os antepassados vão deixando. E isso realmente aconteceu, e fez com que atrasasse um bocadinho, que ele se tivesse mais adiantado, tinha que esperar o mais velho, tá vendo? E foi assim que foi, quer dizer, são regras, são paradigmas daquilo que é o respeito entre família e que é um legado que os mais velhos também deixaram. De certeza. Agora já não. Não, mas ainda não, assim, agora, no nosso inconsciente ainda está, ainda cria alguns conflitos, né? Sim, passa o mais velho, mas a tendência mesmo é que o mais novo passa o mais velho. Mesmo eu, muitos lá meus sobrinhos, e sempre andou a querer passar, andaram a querer chamar muito. Em vez do mais velho. Então começar também a ter problemas. Epa, você está toda hora a chamar o menor lugar. O mais velho está. Você quer tirar o lugar do teu irmão mais velho? Tá vendo? Queres tirar o lugar do teu irmão mais velho? É esse espírito, né? Nós de que o filho mais velho tem que estar sempre ali a aparecer. Coitada da mulher, não só mais velho. Isso é outro debate. Ok. Só para, se calhar, para fecharmos, disse que há. Algum poema. Não é sempre, todos os dias temos aqui uma poetisa. Gratuita, então. Gostaríamos de aproveitar e agradecer já. Gostaria de deixar aqui o primeiro poema da obra Sagrada Esperança. A vossa atenção. Muito obrigada. Adeus, Aura da Largada. Minha mãe, todas as mães negras cujos filhos partilham, tu me ensinaste a esperar como esperaste nas horas difíceis, mas a vida matou em mim essa mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe. A esperança somos nós, os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Hoje, somos as crianças nuas das senzalas do mato, os garotos sem escola jogar a bola de trapos nos areais ao meio-dia. Somos nós mesmos, os contratados, a queimar vidas nos cafezais, os homens negros ignorantes que devem respeitar o homem branco e temer o rico. Somos os teus filhos, dos bairros de pretos, ali onde não chega a luz elétrica. Os homens bêbados a cair, abandonados ao ritmo do batuque de morte. Teus filhos, com fome, com sede, com vergonha de te chamarmos mãe, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens, nós mesmos, amanhã, entoaremos hinos à liberdade, quando comemorarmos a data da abolição desta escravatura. Nós vamos em busca de luz. Os teus filhos, mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, vão em busca de vida. Uau. Este é o poema que o Dr. António Agostinho Neto dedicou à sua mãe, como fez referência à minha colega Carolina. E aí também podemos ver essa sua, como é que eu diria, o dom do Dr. António Agostinho Neto de ser um visionário, né? Que ela aí. Está a fazer uma profecia também de que um dia vamos entoar o hino da liberdade, da abolição dessa escravatura, né? Então temos ali, ele era um mais velho, era uma pessoa visionária, que realmente era um futurista, que muito do que ele falou está sendo realizado, né? Está sendo realizado. E, por exemplo, um deles é o que diz. No Zimbábue, na Zâmbia, ou seja, na Zâmbia, na Namíbia, não, no Zimbábue, na Namíbia, na África do Sul, está a continuação da nossa luta. Depois de ter alcançado a independência, 11 de novembro de 1975, realmente o Dr. António Agostinho Neto preocupou-se com a pacificação da região da África Austral. Okay? E, realmente, a sua maior preocupação foi ver Namíbia libertada, paz no Zimbábue e também na África do Sul. E isso aconteceu. Aconteceu com, portanto, a Batalha do Cuito-Coanaval. A Batalha do Cuito-Coanaval humilhou uma das tropas, a tropa mais potente de África, que são os sul-africanos, não é? Humilhou, e esta derrota forçou os sul-africanos a assinarem a resolução 400/78 das Nações Unidas para a independência da Namíbia. E ao mesmo tempo o derrube do apartheid e a libertação de Nelson Mandela. Quer dizer, Neto, por exemplo, Neto, alguns têm medo de falar daquilo que ele deve ser mesmo falado. Neto é um maior, okay? Se for a comparar, é maior que Nelson Mandela, porque Nelson Mandela esteve preso e Neto esteve no ativo. E foi Neto quem libertou Mandela. Quer dizer, Neto é um dos maiores líderes no seu contexto africano, é um dos maiores líderes africanos, que consigo transportava qualidades intrínsecas, que ainda hoje é incomparável. É incomparável. Nós temos um filho em Angola, um filho angolano, um filho do povo angolano, um filho da terra angolana, que realmente merece essa honra e merece ser estudado, porque a forma que ele sofreu é uma lição para a juventude, não é? Para saber de que forma é que se conquistam as coisas. Yeah. Quanto custou a bandeira? Ok, obrigada.